famosa e brava banda dos corações solitários, hoje zombo dos seus sonhos, das canções sonhadas, embora hoje ainda chore ouvindo suas baladas e andei, e guardando a ilusão de um certo verão de anos atrás. Não se ocupem mais em mascarar o som atrás da velha medalha, cruz de honra da famosa e brava banda dos corações solitários.